Eu botei boi em Orém, na margem do Rego Amá. Abalei toda a cidade do estado do Pará. Eu botei boi em Orém, na margem do Rio Guamá. Abalei toda a cidade do estado do Pará. Abalei Capanema, Bragança e Viseu está de lado. Castanhal e Belém, o Marajó é falado. Abalei Capanema, Bragança e Viseu está de um lado. Castanhal e Belém, o Marajó é falado. Eu botei boi em Orém, nas margens do Rio Guamá. Abalei toda a cidade do estado do Pará. Abalei Capitão Poço, Garrafão e Piriá. Abalei Santa Luzia no estado do Pará. Abalei Santa Luzia no estado do Pará. Eu botei boi em Orém, nas margens do Rio Guamá. Abalei toda a cidade do estado do Pará. Eu botei boi em Orém, nas margens do Rio Guamá. Abalei toda a cidade do estado do Pará. Abalei Capanema, Bragança, Viseu está de lado. Castanhal e Belém, o Marajó é falado. Abalei Capanema, Bragança, Viseu está de lado. Castanhal e Belém, Marajó é falado.